um bom sominho, gesticulou, fez gesto de felicidade. Arminha com a mão genocida, promove a desigualdade. Ser cristão, mas analiso sua ideologia, mente sagaz, veracidade. Dentro da maçonaria, os ocultistas dizem que o Estado é laico. Sociedade secreta promove o poder do Estado. A massa cega, alienada, sem percepção que o ventrilo do governo é eleito pela sua mão. Dos satanistas camuflados, segue o olho de Horus. Compreenda a agência global e o genocídio sem remorso. Covas cavadas, cavaleira, espada prevalece. Lei do direito de ir e vir, logo acaba. Não se esquece, policial, autoridade machuca. Cidadão, trabalhador desesperado no confronto à corrupção. Vejo os valores invertidos no tempo constante. Falta de amor, realidade é só no derramar de sangue. O céu chora, o céu chora, os anjos entristecem. Falta de essência do amor, só vejo o ódio prevalece. O céu chora e o poderoso se estremece. Pai eterno vem nos guardar do alibi que aqui cresce. O céu chora, mas eu tô forte aqui, moleque. Sou mensageiro real e portador celeste. O céu chora, os anjos entristecem. Vontade, essência do amor, só vejo o ódio prevalece. O céu chora e o poderoso se estremece. Pai eterno vem nos guardar do alibi que aqui cresce. Corações congelados a cada dia se esfria. Vi na TV mais um pastor envolvido com a pedofilia. Estupro hoje é constante, um jack corrompido. Lei do retorno virá, será cobrado no juiz. Arranca a lã das ovelhas, levar pro vale da morte. Sua doutrina enriquece, tipo no pódio mais forte. Veja a igreja doente e a noiva abusada por cafetões do evangelho que vendem sua palavra. Compram prazer, ministração, massageia seu ego. Meu som é verbo pesado, não pago pau para os pregos. Desigrejado, uma micha não cai em sua lábia. Vendendo seu DVD, comercializando suas falhas. Vim dizimar os dizimistas no campo de extermínio. Com heresias abissais e as mortes do raciocínio. Eu sou problema pro sistema, tipo de falange. Que ecoa aos opressores que querem beber meu sangue. Joga a cabeça pros porcos, volta pra sua lavagem. Não compro suas ideias, discurso de malandragem. O céu chora, os anjos entristecem. Vontade, essência do amor, só vejo o ódio prevalece. O céu chora e o poderoso se estremece. Pai eterno vem nos guardar do alibi que aqui cresce. O céu chora, mas eu tô forte aqui, moleque. Sou mensageiro real e portador celeste. O céu chora, os anjos entristecem. Vontade, essência do amor, só vejo o ódio prevalece. O céu chora e o poderoso se estremece. Pai eterno vem nos guardar do alibi que aqui cresce. E as trombetas soando, vi os sepulcros abertos, ressuscitando os Lázaros que mortos pelo império. De vermes alienados, segue os templos de pedra, enriquecendo a mentira, escravos da nova era. O engravatado fala bonito, engana os anjos do céu. E a terça parte que caiu, tá condenado, morreu. Só oratório engana otário, templo CCB. Quem não estuda a palavra, é fácil de perceber que os leigos são oprimidos, segue o sistema do mal. Faixa de Gaza, Lucifer mexe no emocional, criando monstros gelados por seu comportamento. Esmaga a consciência, te condenando por dentro. Eu falo sem azedar dos teus ensinos profanos. O poder sempre escondido, sempre embaixo dos panos. Não fique impune, vem à tona, é tempo de acordar. Sou mensageiro ideal, por isso não vou parar. Não vou parar, não vou parar, não vou parar, não vou parar. O céu chora,